todos os debates, vocês escrevam uma definição que vocês acham do que é o podcast. Tipo, é uma rádio na internet, tá valendo. É tipo uma rádio na internet. E aí, se vocês puderem tirar foto e postar em algum lugar com a hashtag Ouvindo Capivaras pra gente ver e curtir, comentar e compartilhar, vai ser legal. Pode ser? Combinado? Certo? Certo? Sim! Bom, eu tô vendo que vocês estão quietinhos, eu acho que é o frio. Então é o seguinte, quem conhece podcast aqui, quem sabe o que é? Alguém não sabe o que é? É isso aí, pessoal, terminamos. É o seguinte, a gente conhece podcast e sabe que podcast é uma mídia com uma reciprocidade muito boa. Então a gente vem, conhece os podcasts que a gente ouve, a gente conhece as pessoas e é muito próximo delas. Isso causa um nivelamento muito grande. Então, quem faz e quem ouve não é nem um pouco diferente. Certo? Vocês concordam com isso? Todos nós somos iguais e não tem essa de estrelinha. Menos o Zop. É. Ah, não, você é só a sombra dele. É. Então, o que a gente precisa aqui hoje não vão ser palestras, uma pessoa aqui falando e vocês aceitando. O que a gente precisa é que a gente converse. Então, preciso combinar com vocês que seja uma participação bem boa. Porque a gente nem vai ficar lá em cima no palco, a gente vai ficar aqui, porque ninguém precisa de estandarte nenhum. Então, por exemplo, às vezes a gente ganha coisas, valores por participar dessas coisas. Então, por exemplo, se eu pedisse aqui para alguém levantar e falar de cabeça, sei lá, qual é a velocidade da luz, alguém sabe? Pode falar. Muito bem. Olha só. Uma ideia aqui que a gente tem essa participação na terapia é para reciprocidade com vocês, com ouvintes. Que a gente consiga que vocês participem também, não só a gente fale. Tá? A gente quer fazer de alguma forma que vocês se sintam incentivados para isso. Então, ela, como foi a primeira a falar, vai levar o ingressinho para assistir Oito Mulheres no Segredo do Cinema. Só? Às vezes a gente ganha as coisas. Show, então é isso. Ai, eu tô com mania de falar show. Credo. Show. É melhor que droga. Verdade. Oi? Não entendi. Vamos lá, tem outros brindes que eu quero que vocês saibam que alguém de vocês já ganhou. Tem algumas cadeiras premiadas, então vejam aí, confiram se vocês ganharam algum brinde. Vai ser bem a cadeira que tá vazia, né? Podem... Pera aí que tem um cara ali falando... Qual que é seu nome? Tiago. Tiago, o que? Pera aí que eu acho que esse é nosso. ele escreveu, falei, ganhei! Ganhei uma viagem pro Fernando de Noronha. Aqui. Só, tá, só o pessoal que pegou o vale do fone de ouvido, tá, os dois ali, que saíram pulando de cadeira em cadeira. O pessoal do Ouvindo Podcast e do Colaborar aí, eles mandaram os suportes de fones de ouvido pra gente. dois itens bem legais que eles criaram lá. Só que por conta do correio acabou sendo extraviado e retornou para São Paulo. Então eles pediram para a gente entregar esse vale para vocês. Mas não esqueçam de deixar comigo o endereço. E isso já invalida vocês nos próximos prêmios, tá? Mas não esqueçam de deixar o endereço de vocês comigo, por favor, que daí vai ser encaminhado direto para casa de vocês, tá bom? Então agora a gente vai aqui com o Ruivo. Ele é do Tomo, lá do portal de cultura pop da Jovem Pan. Vou chamar o Pensador Louco e o Almir. Sentem aqui, se aloquem. Então agora a gente vai discutir um pouco sobre o que é podcast. Então, quem não sabia o que era podcast? Você e mais alguém. Você. Então, vamos descobrir o que é podcast agora. Bom, gente, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, obrigado por estar aí acompanhando, a galera que veio, já ouvinte que está conhecendo, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado também a todos os patrocinadores que fizeram que isso aqui fosse possível. Bom, nessa ideia de a gente discutir o que é podcast, como todos vocês, a maioria, já sabe o que é um podcast, já ouve o que é um podcast, a ideia é que a gente troque uma ideia sobre qual que é a função da mídia, como que ela se caracteriza, o que que torna um podcast, e também qual que é a evolução dessa mídia. Porque hoje em dia a gente tem uma discussão muito grande sobre qual que é a forma correta de fazer podcast. Tá? Hoje em dia, quando a gente... uma coisa a gente tem certeza, tá? Podcast não é funk. Tá? Se você jogar podcast no YouTube, você vai encontrar bastante funkeiro. Tá? E não é funk. Tá? Isso a gente tem certeza. O podcast, ele nasceu há quase 18 anos, tá? Ele veio de uma distribuição diferenciada de mídia. Quem conhece a marca i2go? Alguém conhece essa marca? Se você for num posto de gasolina, não tem uns cabos de celular da marca i2go? O primeiro podcast foi distribuído por essa marca, tá? Eles tinham um podcast player, que era como se fosse um MP3 player, só que era uma mídia específica deles, poucos arquivos cabiam ali dentro, e a forma de você transferir os dados para ele era um precursor do iTunes, tá? Vamos falar assim. Ele era um aplicativo específico dessa marca, e ele carregava arquivos de áudio para dentro desse aplicativo, desse aparelho. O aparelho possuía, o aplicativo deles possuía alguns podcasts lá dentro, só que o nome não era esse. O nome era Audio Blogging. Porque era exatamente um blog em versão áudio. Como a gente já viu blog em versão foto, a gente já viu blog em versão texto, hoje a gente vive uma era do blog em versão vídeo. Então a gente veio evoluindo disso tudo, até que uma hora entrou o Adam Curry, que quem deve conhecer aqui, ele sabe que ele era um DJ da MTV americana. Ele entrou nesse mercado de podcast, ele fazia entrevistas, ele fazia programas de música, e ele começou a fazer essa distribuição. Com o Adam Curry, isso ganhou um pouco mais de visibilidade, e a Apple começou a investir também em podcast, que trouxe para dentro da mídia da Apple, para dentro dos iPods, o audio blog, e então cunhou-se o nome de podcast. Tá? Então, disso tudo, 14 anos atrás, a evolução vem acontecendo, aconteceu a inserção dos RSS feeds para fazer a distribuição de podcast, que é onde a gente chega hoje, que teoricamente a gente poderia definir tudo que é um podcast é o áudio distribuído através de um feed. Só que hoje a gente continua com uma discussão de qual que é a evolução disso, qual que é o limite, onde passa a ser podcast e vira um youtuber, onde sai do YouTube e vira podcast. E hoje, por exemplo, hoje, a gente tem como maior podcast do Brasil um programa de televisão que disponibiliza o seu áudio dentro de uma mídia de podcast, que é o Entrevista com o Bial. Tá? Então, a partir do momento que a gente tem um programa de televisão dentro da mídia de podcast, a gente volta a discutir o que é podcast. Então, vou pedir aqui para a mesa começar dando a definição deles de podcast. Opa, eu considero... Para falar de podcast, a importância do podcast, eu acho que vale uma pequena cagação de regra antes. Assim. Hoje em dia ficou cunhado o termo de cultura nerd, cultura geek. Assim. Isso é uma parada que você não consegue navegar um dia na internet sem esbarrar com esses termos, onde quer que seja. Mas, sinceramente, se você for parar para pensar, no final eu vou dizer por que eu estou falando isso no início, vocês vão entender. Se você parar para pensar, na verdade, 99% das pessoas que se dizem geeks ou nerds hoje em dia, na verdade não são. Fala real, isso não é. A tecnologia evoluiu para um ponto em que algumas das coisas pelas quais os nerds e geeks do passado eram conhecidos por consumir, começou a espalhar tão grande, internet, tecnologia, iPod, iPhone, o diabo a 4, e isso massificou de tal forma que eles resolveram aproveitar a apropriação desses termos que não eram, não seriam cabíveis hoje em dia e transformar isso em nerd e geek. Não é. Isso é apenas consumo de massa. Fechou até aqui? Os nerds continuam ali. Os nerds continuam estudando ciência, filosofia, astronomia, continuam levando cuecão no banheiro, continuam apanhando nas escolas, não é? Continuam entrando no X-Videos, procurando vídeos do Stephen Hawking mostrando partículas se esfregando. Esses são os nerds, não é a gente. A gente consome conteúdo que não é atribuído a nerd, senão por uma nomenclatura que não vale. Mas podcast é. Se você parar para pensar, podcast é uma coisa nerd. Por quê? O podcast não é uma coisa, não é um lugar. O podcast não é um portal. O podcast não é o YouTube, onde quando você entra, você já vê milhares de coisas piscando em cores pra cacete na tua tela, praticamente te obrigando a dar o clique, quer você queira, quer não. Podcast não vai te mostrar o próximo conteúdo, decidir por você num algoritmo o que é que você deve ouvir ou assistir baseado nas suas escolhas anteriores. Podcast é voluntário. Como ele falou, distribuído por feed, mas você tem que tomar a decisão de assinar. Você tem que ir lá no teu celular ou no PC, para quem ouve em PC, eu já ouvi podcast via PC, instalar um agregador, procurar o podcast que te interessa e a partir de um, às vezes, você passa a conhecer outros e daí você vai, não diria nem viciando, usando, consumindo. Mas isso é voluntário. Podcast vem via áudio. Podcast você tende a prestar mais atenção na comunicação dele porque ele não tem gifs de gatinhos pulando ou cores ou pop-ups em toda parte para te desviar a atenção de que talvez o conteúdo nem valha tanto a pena assim. Podcast você ouve na rua, você ouve no carro, você ouve andando, pedalando, trabalhando, transando, ali o pessoal do churume não deixa negar. E você absorve melhor assim. Você não está divergindo tua atenção pelo visual para tirar você do conteúdo, o que torna o podcast extremamente importante e extremamente nerd, porque é uma coisa que você faz porque você quer, não porque tem alguém ou algum portal ou algum algoritmo te empurrando. Por isso eu considero o podcast uma das mídias mais subestimadas, como os nerds são subestimados, os de verdade até hoje, e uma das mais francas e legais de se acompanhar e consumir. Almir? Vai lá, Almir, tenta a sorte aí agora. O que eu vou falar agora, depois desse discurso lido? Porra, não tenho o que falar. Faz uma dancinha. Não, obrigado. Vamos começar assim, então. Você concorda com o pensador sobre isso? Lógico, claro. E mais, podcast é quase como uma reunião de amigos. Junta, tipo, eu, Matheus, junta no Curva de Rio pra gravar normalmente. Eles querem gravar tarde, já tô bêbado. Então, sai qualquer coisa. E pra você, assim, vamos resumir em uma frase. Pra você, qual que é a definição de um podcast? Podcast seria, para mim, é uma conversa entre amigos que gera uma coisa maior. Você começa a conversar sobre um assunto, às vezes começa com besteira, às vezes você quer levar um assunto sério. Tecnicamente falando, vamos falar sobre a distribuição, vamos falar sobre o feed, sobre a forma como é feito, uma comparação sobre outras mídias de hoje em dia. Aonde que o podcast se diferencia para você? Ela é uma mídia mais livre. Você acaba, que nem o Pensador. Tem muitas bandas que o Pensador já mostrou no Som do Caixão que eu nunca ia ouvir, porque nunca ia chegar a mim. Por nenhum meio padrão hoje em dia. Tem filmes que eu vou assistir hoje que foi indicação do Pensador ou de outro podcast. Coisas que normalmente não chegariam para nós, para o nosso conhecimento, vem através do podcast, tanto de entretenimento, política, coisas que não são faladas normalmente para em massa, porque lugar X tem rabo preso, lugar Y tem rabo preso com outro, Porque um é PT, outro é PCdoB, o cara é S4. Entendeu? O podcast é uma mídia mais livre. Você acaba ouvindo porque você quer. Você é o... Thiago. Thiago, qual podcast você ouve? Nossa, cara. Eu ouço bastante Xadrez Verbal. Ouço bastante também o... Tem um chamado Correspondência Premier, que eu gosto de futebol. Então é bem bacana. E tenho ouvido bastante o do CinemaSins. Que eles fazem vídeos de aqueles do tudo errado com tal filme, eles sempre discutem também, assim, mais geral sobre cinema, é uma coisa que me agrada bastante. Ah, e dos podcasts presentes aqui, você já conhecia algum? Não conhecia, não. Tá sendo uma boa oportunidade de também expandir. Tá, me conta uma coisa, Thiago. Pra você, qual que é a definição de podcast? Cara, eu acho que podcast, eu concordo com a definição de que é uma mídia bastante livre, porque eu acho que a gente tem uma liberdade tanto pra falar... quanto para quem vai buscar, tem de escolher o que mais agrada. E eu acho que é muito uma mídia de nicho. Então, por exemplo, eu faço parte do RDMcast. Começou como um podcast de terror. Que é uma coisa super nichada, assim, para quem curte mesmo e tal. Então, acho que você pode achar podcast sobre qualquer coisa que te agrada e que você sente falta de informação, assim, numa mídia mais ampla, como eles falaram, como o YouTube, como até a TV e tal. Então, para mim, é uma mídia de nicho, principalmente. Obrigado. Eu vou, assim, no intuito de criar uma discussão, é a minha opinião, mas eu vou aproveitar para discordar já do pensador. Eu acredito que dentro do podcast hoje, como a gente tem essa parte do nicho, acho que toda mídia como um todo era uma mídia de nicho no seu início. Toda mídia, rádio, televisão... televisão, quando nasceu, era uma coisa da burguesia. Tá? Você nunca imaginou... da mesma forma que diversas outras formas de mídia hoje estariam na presença da vida de todo mundo, né? Então a televisão era uma coisa de burguês, né? Você só tinha televisão se você fosse extremamente rico, se você fosse uma pessoa ligada ao governo. Telefone era uma coisa que você só tinha se você fosse ligado ao governo. E hoje em dia o telefone como forma da mídia acontecer é usada, tá? Então, assim, dentro do podcast, eu acho que o podcast é uma mídia, a gente poderia chamar nova, uma mídia recente. 10 anos para uma mídia é uma coisa recente. Quando a gente pensa em termos de internet, ela demorou para crescer. Porque tudo que entrou na internet, o blog, o fotolog, o Instagram tem 7, 8 anos de existência e hoje em dia é a rede social mais usada do mundo. E quando a gente fala de rede social, a gente esquece que isso aqui é uma rede social. Isso aqui, a gente sentado aqui conversando, é uma rede social, só que hoje a gente determina que a maior rede social do mundo é um aplicativo de celular. Tá? Então, a partir do momento que a gente fala de mídias, eu acredito que o podcast ele tem que sim evoluir. Tá? Apesar de achar que ele é nichado, de concordar em todo esse termo, eu acho que ele tem que sair disso. Eu acho que quando o podcast ele se limita a ficar no que ele faz hoje em dia, ele deixa de dar oportunidade para que ele vá consumindo outras pessoas. Vamos supor assim, um curso online. Por que hoje em dia a gente precisa obrigatoriamente que um curso online seja transmitido através da forma de vídeo? Por que ela não pode ser um podcast? Porque ela não foi difundida o suficiente. Quando a gente fala de agregador, por exemplo, quando o podcast nasceu não existia agregador. O cara tinha que ir no site. Hoje, um dos maiores podcasts do Brasil, o Nerdcast, ele sempre conta essa história que quando ele começou há 12, 13 anos atrás... ele tinha que fazer com que as pessoas fossem ao site dele, baixar o arquivo e ouvir no computador. Não existia essa forma de você tirar o celular do bolso, baixar o podcast e continuar ouvindo. Então hoje a gente tem a facilidade do agregador. Isso foi uma evolução. Por que que hoje a gente não dá esse passo? Por que que hoje a gente não sai do agregador, a gente não vai para outra mídia? A própria questão que o Pensador Louco falou, eu não quero gif de gatinho, tá, no podcast, muito longe disso. Mas eu quero que a hora que o cara termine de ouvir o meu podcast... ele seja indicado para o Chorume. Ou quando ele termine de ouvir o Chorume, ele seja indicado para o Curva de Rio. Eu quero que isso aconteça. Por quê? Porque é assim que a mídia vai se difundindo. Entendeu? Hoje o podcast, por ser essa questão nichada, a gente vai se retraindo, a gente vai ficando só no nosso meio. E a gente tem que quebrar essa barreira. E como que a gente quebra essa barreira? Você acha que a gente precisa quebrar essa barreira, Pensador? Eu acho o seguinte, complementando e baseando no que você falou, não é nem a questão de nicho, eu não considero que podcast seja nicho. É que todo outro consumo, qualquer outro consumo de mídia, dentro ou fora da internet, ele é empurrado para cima de você. Existem pessoas e corporações decidindo o que, quando, como e em qual intensidade você ouvir. O que eu acho que mais diferencia, e talvez de certa forma embarreire, mas não de forma negativa, o podcast, é o fato de que tem que ser um ato voluntário teu, como você falou, e eu tinha falado também, de ouvir um. E desse um você ser indicado ao outro, e a outro, e a outro. Mas é uma coisa que você faz. A liberdade nele, principalmente, não é só a questão de censura ou legislação, é a liberdade de você ouvir o que você quer, se quiser, sem precisar ter o dedo de nenhuma corporação por trás, forçando goela dentro que você deve ouvir. Que eu acho que, ao mesmo tempo, é a coisa mais bonita, uma das coisas mais bonitas do podcast, e, ao mesmo tempo, é uma das coisas que mais embarreram. Entendeu? Eu sei que nenhuma mídia, o podcast é uma mídia recente, você falou, como o Instagram e tudo mais, mas isso, por ser uma mídia nichada, alojada dentro da internet, ela não tem tanto essa desculpa de não acontecer. Então, a meu ponto de ver, por mais pessimista que possa ser, ela não acontece justamente por isso, porque o consumidor normal de internet está acostumado a não precisar fazer nada para que a informação chegue a ele. Quaisquer informações, quer ele queira, quer não. E o podcast, ele precisa dar o primeiro passo. Foi só nisso que eu baseei. Mas eu acho o podcast uma coisa genial. Entretanto, eu acho que o avanço do podcast é mais lento. Da mesma forma, quem joga ou já jogou RPG na vida aqui? E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito antes de se falar que todo ano vai ser o ano do podcast, quem não ouviu falar na época que saía Dragão Brasil e Escambau, que esse ano ia ser o ano do RPG no Brasil? É a mesma coisa. Não é, cara? É o tipo de frase que devia estar no boteco, escrita embaixo de fiado, só amanhã, é... É exatamente isso, entendeu? Mas não, eu não quis dizer que é uma coisa de nicho. O que é bonito no podcast é o voluntarismo que tem que ter teu, de ouvir o primeiro e daí ser indicado a outro, aí outro, porque você quer. Não o nicho por ser nicho em si, mas que isso, dentro de sua liberdade, também dificulta um pouco. Sim, concordo. Almir, o que você tem a falar disso tudo aí? Ou não quer falar? Vamos chamar o Trabuco aqui, amigo. Trabuco, por favor, Trabuco. Do NPCast, família do NPCast, por favor, vem à mesa aí. Obrigado. Boa tarde. Trabuco foi demovido, era pra ele mediar essa mesa aqui, agora ele vai ficar de participante. Pensador, por favor, continua aqui com a gente. Tô chegando meio perdido aqui. Vocês estão falando sobre a liberdade, sobre o consumo da mídia, né? Acredito que o perfil do consumidor de podcast mudou do início, como você comentou. Quando o podcast se iniciou, só o Nerdcast tinha lá e você ia, acessava, escutava um aleatoriamente. A gente tem ferramentas hoje como agregadores. Tô vendo, você é o do Podiola, né? Já está desenvolvendo uma mega ferramenta também para auxiliar o próprio produtor a indicar e fazer essa... Esse. Como que é teu nome mesmo? Vem aqui, rapaz. Vem aqui, por favor. Acho que quando a gente fala de um agregador, de uma ferramenta desse tipo, acho que a gente precisa trazer a mesa. Por favor. À vontade. Opa, e aí, pessoal, beleza? Então, eu comecei a desenvolver o agregador ano passado, com um foco mais no produtor, né? Para dar ferramentas para valorizar o podcast. O grande problema que eu vejo, assim, do nicho e tudo, é que a gente está sempre concorrendo com alguma coisa. Eu discordo um pouco do podcast, do ponto de vista que o podcast não concorre com ele mesmo. Desculpa. Não concorre com ele mesmo, porque você vai pegar um ouvinte e você vai correr com o tempo dele. Então, se o ouvinte ouve um jovem nerd lavando louça, na próxima tarefa que ele vai fazer, ele não vai ouvir o podcast, porque ele vai fazer outra tarefa que não consegue se concentrar. Então, o agregador, que é o ouvindo o podcast, que é o outro parceiro, também é parceiro nosso. O Fábio, né? É o Fábio, né? Isso. Então, a gente também está conversando bem. E o Podiola, ele vem um pouco mais para baixo, ele vem um pouco mais ali para o produtor mesmo. A gente tem todas as ferramentas que tem o agregador, mas a gente quer dar ferramentas para o produtor valorizar o produto dele, né? Nenhum agregador que eu vejo paga os produtores pela forma de... Desculpa. Nenhum agregador paga o produtor com a venda do agregador como o WeCast, que é muito bom. Também não tenho nada contra, mas ele vende, mas a propriedade intelectual do A propriedade intelectual de quem está produzindo não é remunerada. Então, o Apodiola ia vem trazendo essa visão de remunerar e também uma incubadora para novos podcasts. Do teu ponto de vista, Rafael, quando a gente fala assim, essa ideia que o Pensador Louco trouxe pra gente, falou sobre a necessidade voluntária do cara ir atrás de outro podcast, né? Hoje o que um podcast faz para se divulgar, né? Hoje, para você se destacar na internet, é muito complicado. Você pode conseguir ajuda de vários meios, mas dentro do podcast, a forma que a gente encontrou é fazer o collab, que foi como os próprios blogs se distanciaram do jornal no começo da internet, né? Canais do YouTube, isso. Então, assim, quando a gente faz esse tipo de coisa, eu tô no meu podcast, chamo o Trabuco para participar, teoricamente o ouvinte do Trabuco vem me conhecer. Ele vai conhecer meu conteúdo e a gente parte daí para tentar trazer novos ouvintes. Hoje essa é uma das formas assim, mais comuns que a gente consegue criar novos ouvintes. Principalmente para o produtor de podcast que sai do zero. Né? O produtor de podcast que sai do zero, acho que talvez essa seja a única forma. E do ponto de vista do Podiola, como que vai ficar essa voluntariedade do ouvinte em encontrar outro podcast? O Podiola vem para suprir uma necessidade desse sentido? Ele parece muito com o Netflix, quando você assiste um filme e aparece outro. Como você disse, a gente está desenvolvendo ainda essa questão de linkar os relacionados, tudo. Mas eu já tenho, por exemplo, lá uma coisa bem bacana, que é as estatísticas do ouvinte, para ele ver o que ele está consumindo, quanto tempo ele está gastando, e ver isso, que é uma forma de transparecer, né? Que eu acho que muitos ouvintes falam assim, estão pegando meus dados e vendendo, alguma coisa desse tipo, eles não têm muito controle sobre o que eles estão vendo. Então, se eu juntar isso numa visão, acho que eles começam a se sentir mais confortável, e a questão de sempre estar fazendo collab, alguma coisa desse tipo, é que sempre você vai ficar mesmo numa bolha, né? Você nunca vai sair para pegar outros ouvintes que não sabem o que é podcast, o cara que nunca ouviu, ele tem o celularzinho dele lá, que ele tem só o Facebook, ele acha que o Facebook é a internet. E, então, o Podiola também tem a Rádio Podiola, que é uma rádio online que fica 24 horas lá tocando. E a ideia é divulgar isso para pessoas que não sabem o que é um feed, ou não sabem nem, às vezes, mexer na internet, só entra no aplicativo e já está tocando. Acho que é isso que vai quebrar um pouco desse nicho. Obrigado, Rafael. Eu acho que essa é uma das formas assim, que o Rafael falou, né, que a gente vai começar a fazer, ter uma ferramenta dessa. O problema é que ela compete com ferramentas naturais, né? Hoje o Google apresentou uma ferramenta recentemente de encontrar podcasts dentro da busca do Google, que deve canibalizar, é sacanagem, né? Ainda bem que a gente não está gravando, né? Mas estamos deve... Sim. Hã? Estamos sim. Então, tá bom, desculpa. Mas na edição acontece bastante isso. Mas assim, a gente vai ter bastante desse tipo de ferramenta, a gente vai ter uma distribuição diferenciada e a gente tem opções. O problema é trazer essas opções para competir com o próprio... Nossa, tá bom hoje, né? Mas o problema é trazer essas opções para competir com os próprios mercados que os outros sistemas fizeram, que é o Google agora trazendo um aplicativo deles e a Apple já com o conhecido podcasts dentro do iOS. Teu nome é? Lucas. Cara, eu ouço muito podcast. Eu ouço desde 2009, comecei com o Jovem Nerd. Daí passei pro MRG, Grande Coisa. Quem nunca, Chorume. Né? É sempre a mesma escalada, né? Decaindo, daí eu cheguei no Chorume e eu fui. Droga, né? Eu sou muito do Chorume, dá um abraço. Não, eu tô acostumado. Vai já passar. As pessoas dão dinheiro na rua pra mim, achando que eu tô passando fome. Como você conheceu o Chorume? Cara, o que eu vejo agora, uma grande ferramenta de divulgação de podcasts, são os grupos do Facebook. Você tá no grupo do Facebook, daí também aparece um maluco lá. Eu queria um podcast tão merda quanto o Chorume, por exemplo. Alguém indicou o NPcast lá? Foi uma coisa mais ou menos assim que aconteceu. Daí eu peguei, o que é esse Chorume, né? Fui lá, ouvi o Chorume, achei maneiro. Daí pelo Chorume, eles me indicaram outros podcasts, mas onde eu mais conheci podcast foi em grupo de Facebook. Por indicações mesmo, troca e tudo mais. Obrigado, Lucas. Você é o? Leon, isso. Você é o ouvinte do Chorume também. Sou ouvinte do Chorume. Obrigado. Como você conheceu o Chorume? Eu conheci o Chorume por indicação. Um amigo meu aqui de Curitiba indicou. Amigo? Não dá pra chamar de amigo, né? Você foi associado ao vídeo de podcast? De podcast, sim. Eu ouvi o Jovem Nerd, né? Que acho que a maioria escuta. e eu vi um podcast americano que chama Glass Cannon Podcast, que é menos conhecido. Então, assim, hoje, boca a boca, né? Dá pra ver, assim, que... eu nunca ouvi alguém chegar pra mim e falar assim, galera, eu entrei lá na página de podcasts da Apple e tinha dois podcasts lá no começo lá que eram bem legais. Nunca ouvi ninguém falar isso. Ou é indicação, collab, esse tipo de coisa. E vamos esperar aí que a Podiola possa trazer alguma diferença. Só que hoje a gente tem podcast nascendo em outros lugares. E daí, aproveitando que o Trabuco já chegou aí, deixa eu perguntar pro Trabuco o que ele acha. Podcast no YouTube é podcast? Então, o podcast, por sua essência, ele é um arquivo digital entregue por um feed. Você entrega o site. Só que o meio de comunicação mudou. O formato como a mídia nasceu há 12 anos atrás não traduz mais hoje a necessidade do ouvinte. A facilidade que você tem para encontrar. Então você pega vários agregadores e vários conteúdos. Eu tive uma experiência ruim com o YouTube, acho que todo mundo, pelo menos as pessoas mais próximas. Conta! Conta? Eu sou um dos raros podcasts brasileiros que foram processados. Eu tomei um processo e o Google me derrubou, apagou toda a minha conta. Foi meio triste, assim. Caraca, velho, como que você conseguiu? Não, isso é impressionante. O meu podcast hoje, que é o NPcast, o nome anterior dele era Nostromo Podcast. E Nostromo é uma marca registrada. Né? Tem uma empresinha de filmes, que eu não vou falar o nome, faz algum, tem um tal de Alien, assim, sabe? E a gente tomou um ban do Google e acabou. A gente perdeu tudo, pensou em desistir. E foi ouvintes nossos que foram lá, montaram de novo, remontaram o site, compraram um domínio, passaram para mim e falaram, cara, começa aí, continua. Então, acho que podcast você tem que manter o nível, o mesmo nicho como a gente está trabalhando agora. Porque quando a gente caminha para outros meios de comunicação, o próprio produtor de podcast não sabe até onde isso pode chegar. E os números que nós tínhamos no YouTube eram gigantescos, assim. Eram muito superiores aos números de downloads do próprio site do feed que a gente tinha. E o que era assustador, até comentários. Todo mundo que produz podcast tem sempre a briga, né? Fala, ninguém comenta, ninguém manda e-mail, todo mundo bem carente, assim. O no YouTube sempre tinha lá, cara. Senta lá, o cara tá curtindo, tá comentando. O perfil é diferente de consumo. E acredito que isso é muito bom, porque isso vai espalhar a sua palavra, que é o intuito de todo podcast, é passar a sua opinião, passar a sua ideia. Mas você começou respondendo a minha pergunta falando sobre o feed. Hoje o YouTube tem feed. Hoje, se você pegar um canal do YouTube, você consegue, pelo endereço do canal, transformar ele em um feed. Dentro de um agregador de podcast, você consegue cadastrar ele, fazer download do vídeo ou somente do áudio. Isso torna o YouTube um podcast para você? Você quer me colocar na sujeira, né? Ah, nem, imagina. Se eu fosse para colocar na sujeira, sentava você ali no meio do zop do ganso. Não, daqui a pouco eu vou fazer isso. Eu sou purista, então eu acredito que o podcast ainda você precisa de um site, você ainda precisa de um feed, precisa do entregar da forma original. Mas não vejo nenhum problema se você é produtor de conteúdo, quer entregar o seu conteúdo de outra forma, pelo YouTube, não sei, pelo Flog, qualquer coisa que você achar interessante. O importante é que seu ouvinte escute o que você tem a falar. Né? Eu penso dessa forma. Mas, para mim, nos podcasts que eu produzo, todos vão ser sempre mantidos pelo site. Né? Eu... Só eu fazer um adendo rapidinho. Talvez nesse caso que aconteceu contigo, Trabuco, ou de outros que migrem para YouTube ou similares, mas acho que o YouTube é o exemplo maior, tanto que a maior plataforma de distribuição de vídeo que existe no mundo é o YouTube. Pode render bem em número, mas você não acha, exemplo do que aconteceu contigo, que o podcaster que faz isso também esteja sujeito a perder sua autonomia? Sim, com certeza. Por ter seu conteúdo analisado, uma coisa que ele não teria interferido na liberdade se ele continuasse com a mídia do jeito purista, como você falou? Acho muito chave a sua pergunta, principalmente pelo nosso horário que a gente tinha marcado. E a gente tinha comentado, uma das pautas de hoje é a liberdade de produção. E acho que a gente pode entrar nela, né? Pode ser? Vamos lá. Ah, perfeito. Deixa eu dar minha... Tá aí, por favor, não para aí, pode vir. Mas vem com calma, filho. Vem desfilando. Na realidade, assim, eu acho que dentro dessa parada do podcast, do YouTube, eu acho que uma das grandes coisas que a gente vê dentro, a gente tem o hábito de chamar de podosfera, que é o núcleo dentro dos produtores de podcast. A gente tem um pouco de preconceito com a mídia do YouTube e eu acho justificável. Hoje, quando eu falar para alguém, essa semana eu estreiei o meu primeiro programa no Tomo e quando eu tive que explicar para as pessoas qual que era a função do Tomo dentro da Jovem Pan e como que a gente iria produzir o podcast, Eu, fatidicamente, tive que entrar no assunto do YouTube. E quando você vai explicar que você faz coisa no YouTube para alguma pessoa, a pessoa logo pensa em banheiro de Nutella. Né? Então é complicado. E eu acho que uma das coisas que o podcaster hoje gosta, e eu não vejo problema nenhum nisso, é sim se diferenciar disso. É mostrar que a gente tem, sim, tem muita gente que produz um conteúdo, como que eu posso dizer, que seja voltado para chamar atenção, que não seja um conteúdo que seja... que ele queira fazer o conteúdo por amor, que ele queira fazer o conteúdo porque ele quer ajudar alguém, que ele quer distribuir. Não, ele quer fazer para chamar atenção e se tornar uma web celebridade. Eu vejo muita gente fazendo isso e até mesmo gente dando opiniões que possam ser péssimas para a podosfera, da mesma forma como um cara deitado dentro de uma banheira de Nutella. Entendeu? E eu acho que quando a gente vê na página inicial do YouTube que a banheira de Nutella é a referência... O podcaster quer se distanciar disso. E eu acho isso importante. Mas eu dou R$50 pro Kickstarter do Pensador Louco no canal, no Banheiro de Nutella. Não sei se eu entro nesse assunto agora ou depois, mas já que você falou sobre qualidade do conteúdo, e quando você relaciona podcast a Facebook, a YouTube, as pessoas já pensam em Banheiro de Nutella. Eu, como tive experiências como professor, e eu vejo que o potencial didático que o podcast tem, sabe? Sim. Eu não acho que ele é muito bem aproveitado hoje em dia. Eu procurei alguns, eu vivo de ciência, eu tô sempre na faculdade, no laboratório e tudo mais, e eu tenho vontade de consumir ciência também na mídia podcast, que é a minha mídia favorita, a mídia que eu mais consumo. Só que eu procurei alguns podcasts de ciência e eu não sinto que ainda acharam um formato, sabe? Porque ou ele é muito sério, é todo mundo incipiente ainda, né? Exato, as pessoas são meio sérias, meio travadas, sabe? Uhum. Daí você vai chamar algum especialista, o especialista não sabe muito como abordar, ou ele acha que ele tá numa aula, ou uma conversa... A forma didática de passar esse conteúdo, né? Exato. Você vê que a pessoa até tem o conteúdo, o domínio que ela quer falar ali, só que não passa da forma correta, né? Mas isso eu acho que cabe muito mais do produtor de conteúdo, de saber guinar isso, o host da parada, saber levar isso, né? Sim, e eu acho que o podcast, por ter uma diferença no tipo de conteúdo, é um conteúdo mais bruto. Então, para você aplicar um conteúdo didático, por exemplo, você tem mais tempo, você pode passar ele de forma mais cadenciada, de forma mais lenta, até quando a pessoa não está prestando atenção só no podcast, por exemplo, lavando louça, ela consegue absorver esse conteúdo, sabe? Sim. Eu acho que é um podcast, um nicho que ainda não foi muito bem aproveitado. Eu queria saber até a opinião do Ganso, que eu sei que ele é professor também, se ele acha... Você é usuário do Telegram? Tá, então você pelo menos conheceu aqui o nosso patrocinador, o Megafono. Ele é uma plataforma que você, se quiser entrar no Telegram, tem um canal do Telegram, você vai pegar o WhatsApp azul, você vai pegar o teu microfone do celular, vai apertar o botão, você vai falar e ele vai ser divulgado no podcast. Então é uma oportunidade de você, como professor, cientista, trazer o teu conteúdo para a web também, beleza? Thiago pediu. Só fechar aqui com o Thiago? Não, antes de fechar, um detalhe, por favor. Você falou de que é conceito educacional, o último comentário da... Qual é o nome? Desculpa, eu estava lá fora. Lucas, perfeito. O NPcast ali do Trabuco... Ei, Trabuco. O conceito educacional nele, ultimamente, dos episódios, é muito mais didático do que qualquer outra história que eu tive na vida, até hoje. Valeu. E talvez você não está vendo exatamente onde está isso, ou é difícil achar, mas ele está disponível. Ele só não está na escola, mas ele está acontecendo. Exatamente, mas ele existe. Ele está por aí. Exato, exatamente. É o velho paradigma, né, de que toda profissão evoluiu, menos a de professor, né? Você continua sentado, todos os alunos sentados na carteira, olhando de frente para você, né? Mas beleza, depois o Ganso fala mais sobre isso. Chupa, Ganso. Bom, então, só aproveitando o gancho ali, eu sou professor de história também. Desculpa, assim, cara, foi mal. Não, tranquilo. Mas assim, uma coisa que é interessante é que, quando eu comentei a questão do nicho, eu não quis dizer nem nicho assim de um grupo pequeno de pessoas, o que infelizmente eu acho que ainda é, né, o podcast. É uma coisa que a gente tem que ser um esforço coletivo de a gente quebrar essa barreira, né? Porque o que eu acho que é difícil de vender a ideia de um podcast é que antes de você vender o seu podcast, então convencer a pessoa a ouvir, você tem que convencer a pessoa a ouvir podcast. Aí o que a gente sempre ouve é tipo, porra, mas tem que baixar um aplicativo, que merda, aí... Não tem espaço no celular, sabe? Esse tipo de coisa. Isso não é que nem se abrir um YouTube. Só que, por outro lado, o que eu falei mais do nicho, eu acho que é um nicho temático. Eu acho que tem um podcast para você em algum lugar que você só precisa achar sobre o tema que você quiser, entendeu? Esses dias um amigo meu, ele começou a fazer um podcast sobre RPG. Não sei se vai dar certo, mas, porra, é uma coisa que eu nunca... Você não vai achar no YouTube, entendeu? E mesmo que você ache, ele vai estar perdido num milhão de vlogs sobre banheiro de Nutella. Então é uma coisa que ele dá o específico. Né? Você pode fazer um podcast sobre história, que aí vai ser uma coisa muito mais aberta do que você pode fazer em sala de aula. E, só que eu queria fazer jogar uma discussão aqui, que eu não sei se, não sei se é uma boa ideia agora que está acabando a mesa, mas eu tenho uma inquietação se essa questão do nicho também não acaba sendo, às vezes, o nosso principal, não problema, mas o que ferra um pouco a gente, porque o nicho tem limite, sabe? Assim, não o nicho, nem o nicho assim de, falando de mídia, mas de tema. Por exemplo, um podcast sobre ciência. Qual é o público que ele vai conseguir atingir? Ele não vai conseguir um público super amplo de milhares de pessoas, entendeu? Então, porque aí o podcast ele acaba sendo, eu acho o podcast importantíssimo para difundir informações, tanto que eu falei que eu ouço o Xadrez Verbal, que eu acho um puta podcast sobre política internacional, só que a gente tem que pensar no lado comercial também, né? Que o ideal seria a gente conseguir viver produzindo podcast, é um sonho, acho que de todo mundo aqui, né? Assim, conseguir se sustentar sem precisar trabalhar com outra coisa. Eu dou aula de inglês, formado em história, então é uma coisa maluca, assim. E eu acho que talvez esse, pelo fato de ser às vezes muito nicho, a gente tem um teto de público, que aí como é que a gente vai para além disso? Então é difícil o podcast ser viável comercialmente. Queria saber o que vocês acham nessa questão. Obrigado. Eu vou pedir esse assunto, está diretamente ligado com o próximo tópico do debate, então vamos continuar ele daqui a pouquinho, beleza? Vocês vão querer ouvir o Ganso falar? Vocês vão querer ouvir o Ganso falar? Gente, o Ganso em algum momento chega ali e ele dá a opinião dele nesse assunto, eu lembro de perguntar para ele sobre a questão didática, tá, por favor. Mas, por favor, dá agora a vez aí pra Thay, pra ela fazer o sorteio aí, depois a gente dá continuidade. Beleza. Todo mundo tem númerozinhos? Não vale dizer que não pra ter dois. Tá. Então vamos primeiro sortear um kit da Jovem Pan. Tem outras coisas legais aqui. Então, é. Vamos lá. Lembrando que uma pessoa só vai... Quem que é o 15? Nossa, velho! Você não tem inveja, não. Legal. Vamos lá, agora a gente vai... Calma aí, não sorteio ainda que esse aqui vai ser... Esse é o Funko do Alien. Vamos ver agora que rufem os tambores. Opa! Nunca os últimos foram tão primeiros, hein? Caraca, hein? Beleza, você pode pegar comigo depois. Lembrando que esse Funko foi dado pelo Rafael da Podiola. Eu vou avisar o Fábio dessa rasteirinha aí. Esse aqui o Rafael também trouxe, é um fone da Sony. Então vamos lá. 21? Quem é 21? Uou. E agora? Vou sortear mais um kit. Sete. Pega aqui, brother. Ei!